Você é antipática, é insuportável. Eu já não aguento mais você. Você é muito falsa e tenta me convencer que gosta de mim. Você não entende que somos diferentes, que você não gosta da gente. Você pertence à estratosfera, meu bem. Se afaste de mim, largue essa falsidade. Ignorante, nesse instante, é você, falsa a todo instante. Ignorante, deixe de fingir. Você tenta me convencer, dizer coisas que eu não posso ver. Fica reparando nas coisas que eu faço. Fica reparando e não vê o seu próprio rabo. Ignorante, é você a todo instante, que é falsa e tenta ser um purgante. Ignorante, deixa de falsidade. Saia daqui, não me encontre mais, saia dessa cidade. Você é muito chata, muito antipática, sem graça, metida, ordinária. Finge ser minha amiga, quando na verdade é uma otária. Por que tanta falsidade? Se você sabe que eu detesto você e você me detesta, saia daqui.